Queres que é hip hop ou outros estilos quaisquer? Então mete aí uma batida, meu. Vamos ver o que é que sai. Ué, liga, mas é um mic. Estás-me a ouvir? Mete uma batida. Está ligado? Depois desliguei porque esta merda começa só a ouvir aqui a bater na mesa, caralho. Os baguetes. Tô. Peraí. Meti uma batida. Ainda não tens fones, que absurdo do caralho. Para teres o teu microfone ligado, tens que desligar das colunas e usar os fones, senão é uma grande merda. Espera aí, estou a abrir aqui. Hã? Não, estou a tocar com fones. Para teres o teu microfone ligado, tens que desligar das colunas e usar os fones, senão é uma grande merda. Ouves a cena? Estou a abrir aqui. Ouves o eco? Tenho os browsers abertos aqui. Vai lá agora. Ouvi há bocado só. Ouvi há bocado. Yeah. Agora tirei, agora já tirei. Yo. Se isto cá só com o fone, não é atrofiado. Retorno. Peraí, deixa eu acabar de fumar. Só ligar a guitarra. Se tem que pá aqui as merdas, eu já não ligo esta merda, foda-se. Já não ligo isto a bué. Só aqui. Está muito alto. Mete mais lento. Mete isso mais lento. Não, tá bom, mas mete mais lento. Deve ser passar, sei lá. Thank you. Vai ter uma cena mais chata.